esse é o hino. Tô brincando. Boa gente. Eu nunca fui o seu lugar, mas se quiser pode ficar. Mesmo sendo todo errado, eu vou ter que te alertar que seu lugar não é aqui. Não é aqui, seu lugar não é aqui. Não é aqui. Eu sei que errei, não te dei valor. Sempre fui prioridade e brinquei com seu amor. Vejo fotos na estante, sinto que te machucou. Menti tanto pra você e mesmo assim me perdoou. No churrasco de família ainda falam de você. Eu tô querendo lembrar como faço pra te esquecer. É que nada nessa vida vai mudar tudo que eu fiz. Mas se tu quiser voltar, prometo que vai ser feliz. Eu nunca fui o seu lugar, mas se quiser pode ficar. Mesmo sendo todo errado, eu vou ter que te alertar que seu lugar não é aqui. Não é aqui, seu lugar não é aqui. Não é aqui. Me dá mais um minuto, oh, pra eu te ver, só pra te ver. Me dá mais um minuto, oh, pra eu te ver, só pra te ver. Me dá mais um minuto, oh, pra eu te ver. Só pra te ver. Dá mais um minuto, pra eu te ver. Só pra te ter. Eu nunca fui o seu lugar, mas se quiser pode ficar. Mesmo sendo todo errado, eu vou ter que te alertar que seu lugar não é aqui. Não é aqui, seu lugar.